Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos. E vamos ver se hoje então a gente faz uma pequena introdução ao judaísmo. Não é isso? Na aula passada, a gente explicou um dos traços que diferenciavam fundamentalmente, alguns dos traços que diferenciavam fundamentalmente as tradições abraâmicas das tradições arianas, não é isso? Quer dizer, uma das características das tradições abraâmicas é que o registro de certos fatos históricos era de crucial importância para a transmissão e preservação dessas tradições. Está claro isso aí? Quer dizer, por quê? Porque o estabelecimento de uma relação entre um indivíduo humano e Deus não é um fato natural, certo? Que é um fato que derive simplesmente da pura natureza das coisas. Está claro isso aí? Sendo um fato contingente, se você não preservar a memória desse fato, você não pode demonstrá-lo depois. Está claro isso aí? Quer dizer, os princípios básicos, tanto do hinduísmo quanto do budismo, podem ser demonstrados de uma maneira ou de outra. Porque esses princípios básicos derivam o quê? De conteúdos universais da inteligência. Quer dizer, eles são comproporcionados à inteligência humana. Embora exista neles, evidentemente, um elemento do transcendente, eles são, o discurso fundamental se dirige à sua inteligência humana. Então, mesmo que você esqueça qual foi o fato histórico que ocasionou o entendimento dessas coisas, você pode, só pelo registro do conteúdo dessas verdades, refazer o mesmo ato. Está claro isso aí? Então, vamos dizer que os princípios básicos do hinduísmo e do budismo, eles são como os princípios básicos da geometria. Eles têm mais ou menos a mesma natureza. Se você tem o registro histórico de como esses... o registro simplesmente do conteúdo desses princípios, então você pega lá os três elementos do Euclides. Você não precisa saber como, em que circunstância Euclides entendeu aquelas verdades sobre geometria. Basta você ter o registro do que ele entendeu para que você possa vir a entender de novo. Está claro isso aí? Agora, uma relação pessoal com Deus não é algo assim, não é algo demonstrável. É como uma relação com uma pessoa, com um ser humano, com outro indivíduo humano. Está claro isso aí? Quer dizer, não existem, então, princípios de psicologia ou antropologia ou sociologia pelos, dos quais você possa derivar o conteúdo real de uma relação entre dois indivíduos humanos. Não é isso? Somente o registro de como eles se conheceram, o que eles conversaram, como eles... eles pensavam, como era a personalidade de cada um. Quer dizer, só uma descrição, uma narração dos fatos nos leva a ter uma ideia do que era aquele relacionamento. Está claro isso aí? Uma relação de um ser humano com Deus, a mesma coisa. Quer dizer, não existe uma ciência da qual eu possa derivar o conteúdo de uma relação assim. E aí a gente explicou, essa relação só pode ter como base aquilo que é a razão de unidade de uma pessoa. Está claro isso aí? E que qualquer relação com Deus, relação concreta de um indivíduo com Deus, depende da disposição do indivíduo para entregar voluntariamente a sua liberdade para Deus. Assim como uma relação com uma pessoa. Não é isso? Quer dizer, uma relação com um indivíduo humano é uma série ou uma sucessão de encontros em que você vai lapidando a sua liberdade. Seja na direção da amizade, seja na direção da inimizade. Não é isso? Depois de cada encontro, você toma uma nova decisão acerca do que você pode ou não fazer em relação àquela pessoa. Não é assim? E assim aquela pessoa vai se destacando das outras para você. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, você vai tomando uma série de decisões. Em cada encontro você vai tomando uma série de decisões. A pessoa, por exemplo, faz uma coisa que te desagrada. E aí você decide, nesta pessoa eu vou aceitar isso ou não? Se você decide, por exemplo, nesta pessoa eu vou aceitar esse tipo de ofensa. Por quê? Porque vale a pena manter uma relação com essa pessoa. Você o quê? Você moldou a sua liberdade. Você voluntariamente renunciou a um aspecto da sua liberdade, porque a relação com aquela pessoa, quer dizer, a presença daquela pessoa na sua vida vale a pena. Não é assim? Quer dizer, isso aí vale tanto para os amigos, as relações de amizade, quanto para as relações de inimizade. Para as relações de inimizade é a mesma coisa. Tá claro isso aí? As relações de inimizade, elas se destacam na mente humana tanto quanto as de amizade. Quer dizer, um inimigo não é um qualquer. É um para o qual, para com o qual você tem umas certas regras de relacionamento. Regras particulares. Não é isso? Pois bem, então o que os judeus começam então a registrar da sua história? Justamente os momentos em que esse relacionamento com Deus avançou. Quer dizer, eles começam a registrar os encontros sucessivos com Deus, em que cada uma das partes renunciou a algo da sua liberdade para manter o relacionamento. Tá claro isso aí? Agora, até um certo ponto, enquanto os descendentes de Abraão eram em pequeno número, essa relação podia ser estabelecida pelo quê? Pelo chefe da família. Enquanto os descendentes de Abraão eram apenas uma família, então o chefe da família, como representante da família, tinha esses encontros com Deus, nos quais se marcavam as áreas de liberdade e as áreas de necessidade. Tá claro isso aí? Então foi assim para Abraão, foi assim para Isaac, foi assim para Jacó. Mas chega uma hora, essa família cresce tanto que ela já não é mais só uma família. Ela é um povo que inclui várias famílias. Tá claro isso aí? Mais ainda, ela é um povo em servidão. Quer dizer, um povo escravo. Então, como você continua esse mesmo relacionamento? O relacionamento tem que mudar de plano. Não é isso? Um povo em servidão não tem um líder. Não tem um representante. O líder de um povo em servidão não pertence àquele povo. Não é isso? Então, o que eles preservavam? Eles preservavam a memória dessa relação. Veja bem, para a gente entender exatamente então como, vamos dizer, da tradição ou religião abraâmica, a religião de Abraão, deu-se um salto qualitativo para se formar o judaísmo ou o mosaísmo. Quer dizer, a religião de Abraão era a religião de uma família. O judaísmo é a religião de uma nação, de um povo. Não é isso? Em que o quê? Os laços familiares evidentemente estão atenuados. Tá claro isso aí? Para Para a gente entender como você dá esse salto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar um pouco a nossa mente para que nós tenhamos uma ideia clara e limpa do que é um judeu. Veja bem, no fundo dos nossos pensamentos sobre os judeus, nós somos assombrados por imagens de pessoas que vão assim, de Judas Iscariotes ao Shylock, né? O personagem do Mercador de Veneza. Quer dizer, ou o sujeito é um traidor, ou é um avaro que só pensa em dinheiro. Então, toda vez que a gente ouve a palavra judeu, no fundo tem essas duas imagens para medir o que nós estamos percebendo. Então, quer dizer, o fato de a gente observar, certo? Olhar o judeu sob o ponto de vista de séculos de cristianismo faz com que a nossa visão do judeu seja muito imperfeita. Tá claro isso aí? Mais ainda, certo? Nós tendemos, como cristãos ou herdeiros, pelo menos, do cristianismo, tendemos a sentir uma maior simpatia pelos budistas do que pelos judeus e muçulmanos. Os judeus e muçulmanos nos parecem mais estranhos do que os budistas. Quer dizer, do ponto de vista cristão superficial, tanto o judeu quanto o muçulmano parecem um pouco materialistas e terrenos. Não é isso? Eles parecem pouco espirituais. Quer dizer, o judeu no sentido, na direção, um materialista na direção da avareza, não é isso? E o muçulmano, um materialista na direção do hedonismo. Quer dizer, um só pensa em guardar dinheiro e o outro só pensa em gastar dinheiro. E onde está Deus nessa história? Tá claro que essa, vamos dizer, esse é o quadro no qual nós olhamos os judeus, por meio do qual, essa é a lente por meio da qual nós olhamos os judeus e muçulmanos. Quer dizer, embora as religiões deles, tanto dos judeus quanto dos muçulmanos, sejam mais próximas da nossa historicamente, eles parecem espiritualmente mais distantes de nós. Tá claro isso aí? Quer dizer, é difícil para uma pessoa nascida na civilização cristã esquecer, isolar os judeus da imagem de Judas Iscariotes, dos sacerdotes que perseguiram o Cristo. Ah, eles são os caras que mataram o Cristo. Tá claro isso aí? É certo também que depois da Segunda Guerra Mundial é difícil para alguém na civilização ocidental ter, vamos dizer, fortes e claros e definidos sentimentos antissemíticos. A gente sabe qual foi o preço desse sentimento. Mas no fundo, o que sobra no fundo é assim, eles são maus, mas a gente não deveria ter feito tanto, batido tanto neles pela maldade deles. Não é isso? Quer dizer, a nossa incompreensão deles como povo, como seres humanos e como religiosos, pessoas religiosas, é total. Nós não temos a menor ideia do que eles são como pessoas religiosas. Mas eles são fechados. Por que eles raspam a cabeça? Primeira pergunta. Essa é a 15ª pergunta. Eu estou assistindo a falar. Certo. Primeiro, por que eles são fechados? Vocês não lembram que os padres e monges também raspavam a cabeça aqui do meio? Sim, mas eles ficavam quase exposto. Eles ficavam ali exposto, aquela coisinha que estava exposta. Pois é. Não, as mulheres raspam a cabeça e usam peruca. Porque as mulheres não podem mostrar os cabelos. Mas por que mostram dos outros? A peruca não é cabelo, peruca é peruca. Mas é cabelo de mentira. É claro. Veja bem, quando você põe uma peruca, é cabelo de mentira. Mesmo que seja natural, ele é de mentira. Não é isso? As mulheres judias, elas usam a peruca do mesmo jeito que as muçulmanas usam o véu. Tá claro isso aí? Vamos lá. Então, primeiro, por que eles são fechados? Certo? Não é por um mecanismo de defesa. Você perguntar para os judeus, vocês são fechados? Ele, não. Deus nos separou da humanidade como um povo. Deus chegou para nós e falou: ó, Israel, farei de ti uma luz para as nações. Vocês estão aqui, as nações estão ali. Em que sentido ele fez, então, de Israel uma luz para as nações? Quer dizer, ele falou, pegou, olha, com esta nação aqui, eu vou mostrar para o mundo o que é um povo inteiro viver centrado numa relação pessoal com Deus. Vou mostrar o que significa isso. Tá claro isso aí? Então ele pegou o quê? Ele pegou um povo que tinha duas características que os distinguiam dos povos em torno. Certo? Primeiro, eles eram todos descendentes de um sujeito que começou uma relação pessoal com Deus. Segundo, a ideia de Deus, o Deus com o qual eles se relacionavam, era diferente dos outros deuses em torno. Todos os povos ali tinham deuses. Tá claro isso aí? E eles mesmos não negavam a existência desses outros deuses. Eles só alegavam que o deles era maior, ou que o deles sobrepujava esses outros. Tá claro isso aí? E que quando eles eram escravizados, eles não eram escravizados pelos egípcios. Eles eram escravizados porque o Deus deles tinha mandado que eles fossem escravizados. Então, essa persistência é a primeira nota que distingue o povo judeu dos outros povos em torno. Nos outros povos você tinha vários deuses. Então era assim, quando um começava a te bater demais, você trocava ele por outro. Tá claro isso aí? Os deuses diziam, não. Mesmo que nosso Deus só nos puna, nós temos que ficar com ele. Porque ele está nos ensinando alguma coisa com essa punição. Tá claro isso, hein? Esse sentimento era único entre aqueles povos todos. Esse era o único povo que tinha essa noção. Isso deriva do quê? Justamente do fato do Deus deles se originar para eles de uma relação pessoal. Quer dizer, o que acontece quando você tem confiança muito grande numa pessoa e ela começa a fazer coisas que te prejudicam ou que te incomodam? Você no dia seguinte já descarta aquela pessoa da sua vida? Ou você tenta entender por que ela está fazendo aquilo? Você vai tentar entender com todas as suas forças. E no momento em que eles eram escravos no Egito, cada um dos judeus estava pensando nisso. Por que Deus está fazendo isso conosco? Eles não estavam pensando em trocar de um Deus para o outro. Eles estavam tentando entender por que Deus estava agindo daquele jeito. Tá claro isso aí? Pois bem. Quer dizer, isso quer dizer que o quê? Que essa busca de entender Deus, compreender Deus, o desejo de compreender Deus, entender por que Deus está agindo desse jeito conosco, é o primeiro valor espiritual marcante dos judeus. Tá claro isso aí? E justamente é nessa passagem, quando eles são libertados do Egito, que eles têm a primeira expressão coletiva do porquê Deus estava fazendo aquilo. E é isso que vai mudar eles numa nação com uma identidade religiosa clara. Porque se a razão de unidade de uma pessoa é a sua liberdade de fato, a razão de unidade de um povo ou de uma nação é a expressão em leis dos seus valores espirituais mais íntimos. Tá claro isso aí? Então, vamos supor que você tem aqui 100 pessoas, você tem um grupo de 100 pessoas e essas pessoas todas têm uma identidade nos seus valores espirituais mais profundos, suas crenças espirituais mais profundas são iguais. Se elas conseguem expressar essas crenças em leis, essas leis terão uma força sobre cada indivíduo que é incalculável. Tá claro isso aí? Por quê? Porque é difícil identificar os valores espirituais dos outros, especialmente os mais profundos. Mas a facilidade que eles têm para aderir a uma mesma lei indica essa identidade de valores espirituais. Está decolando um avião lá de cima. Tá claro isso aí? Então, o processo de saída do Egito, certo, vai explicitar para o povo hebreu os seus valores espirituais mais íntimos e culminará dando para esses valores a forma de leis. Tá claro isso aí? Certo. Quando Deus então expressa, promulga as leis, ele se autodeclara o soberano do povo hebreu. Quando Deus então revela as leis, ele se declara soberano do povo hebreu. Tá claro isso aí? Quer dizer, um povo não pode, como um todo, ter uma relação mais íntima com Deus do que essa. Tá claro isso aí? Quer dizer, Moisés a qualquer momento poderia ter dito: eu sou o rei de todos vocês. E eles teriam todos que calar a boca. Mas ele não fala isso. Ele fala: Deus é o nosso soberano e eu apenas julgo segundo as leis que ele determinou. Quer dizer, sou apenas um juiz. Tá claro isso aí? Quando ele desceu, os judeus estavam meio revoltados e estavam adorando os seus desejos. Pois é, tinham lá algumas dezenas de milhares que estavam... Eles tinham outros tipos de adoração até... Aí o que Moisés fez? Quebrou as tábuas da lei. E depois de quebrar as tábuas da lei? Ficou muito bravo. E depois disso? Derreteu o carneiro. Nos bezerros, né? Transformou no bebê. Bebeu água. E passou quantos ao fio da espada? 10 mil. 10 mil. Não. Por quê? Porque Deus disse: esses 10 mil não são o meu povo. Por quê? Porque justamente o que caracterizava, então, o povo hebreu era essa comunidade de valores que se expressava naqueles mandamentos. Se o sujeito não era capaz de, como um todo na sua vida, sustentar aquelas leis, é porque ele não tinha aqueles valores íntimos. Se ele não tinha aqueles valores íntimos, ele não era membro daquela nação. Esse processo de saída do Egito foi a transformação de um povo numa nação, com uma identidade real. Tá claro, hein? Tá claro isso aí? Então. Mas então houve uma guerra. Não teve uma secção. Ele juntou, acho que ele juntou três caras e eles foram lá sozinhos matar os 10 mil. Ele juntou Arão de um lado, Josué do outro. E mais uns dois justos. Não, na base da traição e da calada da noite é impossível. É preciso que esses 10 mil estejam paralisados por uma incompetência íntima. O fato mesmo deles terem perdido a sua essência espiritual. E desta essência estar tão clara para esses quatro. É assim, olha aqui, Deus acabou de abrir o mar vermelho para você. Você já está desobedecendo? Você não vale nada. Quer dizer, uma outra forma de expressão que Moisés dá a esses valores por inspiração divina é o relato do Gênesis. Quer dizer, o relato do Gênesis explica muito sobre o povo hebreu e sobre o Deus deles. Então, por exemplo, quando chega no... Deus cria o mundo lá em 6 dias, não é isso? O que acontece quando chega no final? No final, Deus vira e diz: tudo isto é muito bom. Eles não se decidem. Desliga e abre uma janela. Quer dizer, Deus, ao terminar de criar um mundo. Ah. Deus termina e faz um juízo acerca do mundo que ele criou. E esse juízo é: tudo isto é muito bom. Tá claro isso aí? Então essa é a impressão, exata impressão que o hebreu tem acerca do mundo e da realidade. Quer dizer, o mundo é um lugar muito bom. Tá claro isso aí? É interessante que quando o grande filósofo judeu Maimônides vai descrever as razões para você saber que o mundo é governado por um Deus soberano e boníssimo, ele vai explicar sobre as necessidades básicas do ser humano. Ele começa a falar sobre essas necessidades. Então ele fala: olha, no momento mesmo em que você nasce, qual é a coisa mais necessária, mais imediatamente necessária para você? Qual a primeira coisa que você precisa? Ar. Exatamente. Ele fala: qual é a coisa mais abundante no mundo? Opa, Deus cuidou para que justamente a sua primeira necessidade crucial esteja garantida em qualquer lugar. Aí do ar ele segue então para a água e depois o alimento. Quer dizer, a segunda necessidade imediata é de líquido, é de água. A água é o segundo elemento mais abundante no mundo, depois do ar. É o segundo mais fácil de encontrar. E em terceiro, o alimento, que também é em terceiro o mais fácil de encontrar. Aí fala: como você explica isso? Você só explica isso se você entender que este mundo é um lugar muito bom. Quer dizer, o mundo abunda em riquezas. Você é uma coisinha desse tamanho e você tem um mundo imenso de recursos para você. Quer dizer, este sentimento de gratidão caracteriza o judeu até hoje. Tá claro isso aí? Essa sensação de ter ganhado na loteria ao nascer nesse mundo caracteriza o judeu até hoje. A gente, pelo contrário, as impressões mais profundas que nós temos acerca do mundo é que o mundo é muito mau, que é um lugar que é uma droga para se viver. Certo. O judeu já olha e fala: não, peraí, as coisas mais necessárias são as mais abundantes. Como você pode dizer que é mau um lugar desse? Imagina se você tivesse nascido num mundo que é assim: o elemento mais abundante é o fogo. Então 90% dos seres que nascem já seriam queimados imediatamente após o nascimento. Isso seria um mundo muito mau. Não tem tanta água assim, é? Olha só. Aliás, essa imagem é outra que explica muito acerca do espírito judaico. Então imagine a sua sensação ao passar meses e meses ou anos andando por um deserto e de repente você chegar num lugar coberto de relva. Quer dizer, quem não entende, quem não percebe a sutil sensação, certo, de caminhar descalço sobre a grama num dia de verão, não entende exatamente como o judeu vê o mundo. Quer Você entendeu? Mais ainda, se vocês olharem no Gênesis o relato da criação da relva, você vai também entender algo mais sobre o judeu. Então, lá no terceiro dia, Deus diz: reúna-se a massa das águas num só volume e faça surgir, surja o elemento seco, ou a terra. Não é isso? Aí surge exatamente, ele junta a água, a massa das águas num só continente para surgir a terra. E aí, faça da terra surgir então a erva verde de todos os tipos. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, sendo esse sentimento de, vamos dizer, contentamento, que é um misto de contentamento e gratidão, que é o que o sujeito sente quando ele é aliviado de um calor intenso, certo? Quando ele sai da areia e vai para a grama, que vamos dizer, é o sentimento característico do judeu em relação ao mundo. Quer dizer, inúmeros místicos judeus dizem que a grama é a criatura mais perfeita. Os místicos judeus, eles passavam horas e horas sentados na grama, olhando para ela, para entendê-la. Eles diziam: a grama é a única das criaturas que não fere os mandamentos de Deus. Que não fere, que não transgride. Porque é sempre bom estar na grama. É sempre bom ter grama perto de você. Sempre bom. Você entendeu? Certo? Então, existe um eco desse pensamento judaico numa das escrituras cristãs, lá no Apocalipse. Tem um dia então que Deus manda um anjo, descer uma praga sobre as plantas na terra, e ele fala: mas não fira a grama. Então, Deus vai destruir um terço das árvores, um terço, né, das frutas, mas não fira a relva. Vocês lembram disso aí? Certo. Além disso, a grama está sempre abaixo de todas as coisas, o que é uma espécie de perfeição de humildade. É uma espécie de perfeição de humildade. Quer dizer, é fácil você não notar que a grama está lá. No entanto, se ela não estivesse, ela faria uma falta tremenda. Se ela não estiver, você perceberá que algo está faltando. Não é isso? Se ela tiver, não é nada, é só o chão onde você pisa. Mas se ela não estiver, algo se tornou mais pobre. Tá claro isso aí? Pois bem, é assim que o povo de Israel se sente diante do mundo. Não, quando eles estão lá, você pensa que eles são o chão em que você pisa. Mas se eles não estiverem, fará uma falta tremenda. Mas existe algo sobre o ser humano que você não vai entender se não existir o povo de Israel. Então, voltando um pouquinho, quer dizer, então, do ponto de vista judaico, a erva surge, quer dizer, a grama, a relva surge justamente quando se contraem as águas numa só região. Quer dizer, quando as águas são delimitadas e cercadas. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, antes, veja bem, o mundo inteiro estava coberto de água. Então as águas não têm um limite. Aí elas são reunidas para que numa área limitada, delimitada. Agora você tem o limite das águas e fora delas tem a terra. Veja bem, nossa imaginação tende a ver as coisas do ponto de vista contrário. Não, a terra se estende e ela tem um limite a partir do qual é a água. Não é isso? Mas se você pensar que o mundo era originariamente água, você vai ver que o limite não é o limite da Terra, é o limite da água. É a água que foi contida numa área limitada e surgiu a Terra. Hã? Então, essa limitação das águas é para o judeu, então, um símbolo da limitação da sua liberdade em nome de uma relação com Deus. Veja bem, a esfera dos seus desejos é indefinida e ilimitada. A sua psique pode desejar qualquer coisa em qualquer circunstância. Então ela é comparável a essa massa de águas que cobre tudo. Aí o judeu diz, aí você restringe essa massa e dá um limite para ela. Quando você dá esse limite, surge a Terra, e da Terra surge naturalmente a vegetação. Tá claro isso aí? Agora, se você observar naturalmente, dizendo, então, veja bem, o judeu, ele vivia no, na natureza, o povo hebreu vivia na natureza, e numa natureza hostil. Então ele percebia, por exemplo, no deserto você percebe claramente toda a força do sol. E aí, não, mas se você reunir as águas, surge a vegetação naturalmente. Esquece que mesmo a força do sol não é capaz de anular absolutamente a força da vegetação. Tá claro isso aí? Então a vegetação passa então a representar para os judeus justamente o quê? O conjunto de bens espirituais e materiais, quer dizer, de coisas que te deixam contente, que surgem justamente da restrição da sua liberdade numa determinada relação. Tá claro isso aí? Dá para perceber isso aí? Quer dizer, é do mesmo jeito, existem inúmeros. Se você pensar, só você lembrar o exemplo de uma relação pessoal entre dois indivíduos humanos. Quer dizer, existem inúmeros traços que distinguem um indivíduo que você só percebe na medida em que você restringe a sua liberdade para manter uma relação com aquele indivíduo. Você só descobre por causa disso. Que surgem como uma decorrência natural dessa sua restrição voluntária da sua liberdade. Até então, até o momento dessas restrições, você não conhece a pessoa, você só conhece os seus desejos em relação à pessoa. Tá claro isso aí? A mesma coisa vale com relação a Deus. Quer dizer, enquanto o sujeito não faz esse conjunto de restrições, ele não conhece Deus, ele conhece os desejos dele em relação a Deus. Ele não sabe como é Deus, ele só sabe o que ele quer de Deus. Você entendeu? E justamente o que caracteriza o judeu? O que caracteriza ele é a fé inabalável de que dessa restrição voluntária só surge o bem. Só surgem coisas que aliviam e facilitam a sua vida. por mais difícil que a restrição possa parecer de início. Tá claro isso aí? E é por isso que eles encaram os sofrimentos deles como povo no decorrer da história como restrições temporárias à sua liberdade, para que possa se destacar e surgir um outro aspecto de Deus e da realidade para eles. Então existem duas ideias que como que dominam a mente dele, certo? A ideia, primeiro, a ideia de que tudo tem um sentido que se explica depois. Na história mesmo. Veja bem que para o budista e para o hindu, o sentido está fora da história. O sentido é supra-histórico. Ele não é algo que se revela depois. Não, ele é algo que sempre existiu e que está num plano fora do tempo. Para o povo hebreu, não. Eles não. Todo, qualquer sofrimento que você tem agora tem um sentido que se revela depois no tempo. Por quê? Porque é uma restrição à liberdade para que você conheça melhor a pessoa com quem você está se relacionando. Tá claro isso aí? É fácil de perceber isso. Quer dizer, se você conhece uma pessoa hoje, a primeira coisa que ela faz que te desagrada é assim: ah, não quero ver essa pessoa nunca mais. Você nunca vai saber como era aquela pessoa. Você não tem a menor ideia do que ela tinha para oferecer. Porque você olhou só a massa de desejos que você tinha em relação a ela e viu: essa massa de desejos não está contente. Aí o judeu vai te dizer: olha, é o seguinte, meu filho, você não aprendeu uma lição sobre a vida. Que é: essa massa de desejos não tem um limite por si mesma, então é impossível contentá-la. O único jeito de contentá-la é criando um limite para ela. Entendeu? Então o que acontece? Eles, nisso, nessa relação com Deus, eles descobriram o segredo do quê? O segredo da prosperidade, tanto espiritual quanto material. Eles descobriram: olha, o único jeito de perceber como as coisas realmente são é restringindo os seus desejos voluntariamente. E quando você percebe como as coisas são, você percebe que as coisas são muito boas. Tá claro isso, hein? Então, cada episódio, cada capítulo da história do povo hebreu mostra justamente isso. É uma sequência de sofrimentos que restringem a liberdade deles, até eles aceitarem aqueles sofrimentos justamente como um modo de restrição da sua liberdade para se relacionar com Deus. Aí a realidade se abre para eles. E ela se abre como justamente um tapete de relva, um lugar, uma paisagem maravilhosa, uma terra prometida. Isso é algo difícil de entender para os cristãos. Né? Os judeus, é o seguinte, eles são espirituais, aí eles enriquecem. Na medida em que eles são fiéis à sua tradição, eles enriquecem. As riquezas deste mundo e do outro, as riquezas materiais e espirituais, quer dizer, espirituais no sentido de uma compreensão única do que é a realidade e uma relação única com o princípio dessa realidade, e materiais, todas elas se abrem para eles. Tá claro isso aí? Do mesmo jeito que nos sacrifícios que você faz para manter uma relação com a pessoa, você começa a entender cada vez mais aquela pessoa. Só que as pessoas podem ser boas ou más. Então você se esforça para se relacionar com a pessoa e no final, no fundo, o relacionamento você diz: olha, esse era só um canalha mesmo. Quanto mais eu descobri, pior a coisa ficava. Certo. O que que os judeus vão falar? Olha, mas com Deus é diferente. Quanto mais você descobre sobre ele, melhor fica. Então, quanto mais você exercer a sua liberdade para estabelecer, numa sucessão de encontros, um relacionamento com Deus, melhor as coisas ficam para você. Porque melhor essa pessoa que é Deus se mostra para você. Tá claro isso aí? A segunda ideia, então, se a ideia de sentido na história, é uma das ideias que estão sempre presentes para eles. A segunda ideia é a ideia de que existe uma justiça invencível no mundo. Os judeus têm uma fé na justiça das coisas que nenhum outro povo tem. Tá claro isso aí? Porque o sentido, a explicitação sucessiva do sentido dos sofrimentos mostra para eles: olha, tudo o que acontece é perfeitamente justo. E a aceitação da justiça termina sempre o que? Numa abertura para o que há de melhor na realidade. Então, por exemplo, diante de um bem material, um judeu tem um sentimento de gratidão e contentamento que é quase incompreensível para um cristão. Tá claro isso aí? Quer dizer, a consciência histórica que eles têm de que os sofrimentos e os benefícios são determinados, né, pelo quê? Pelo estreitamento das relações com Deus e não simplesmente por um efeito do seu comportamento imediato. Certo. É muito claro para ele. É muito difícil para um judeu dizer, quando ele obtém um bem material, ele dizer: fui eu que obtive. Eu sou o cara que trabalhou duro aqui para isso e ninguém é mais do que eu. Ninguém é mais dono disso do que eu. O judeu sabe: não, eu podia ter sido justíssimo para obter esse negócio aqui, fazer tudo direitinho, merecer pra caramba, mas aí era necessário que eu estreitasse a minha relação com Deus, então eu perdi isso aqui. Entendeu? Tá lá o exemplo de Jó. A história de Jó é justamente para ilustrar isso. O tempo todo na história, Jó tá falando o quê? Olha, eu não pequei. Todo mundo está falando para ele: ah, se você perdeu as coisas boas que você tinha, se Deus tirou as coisas boas que você tinha, é porque você é mau, porque você traiu, blá, blá, blá. Ele: não, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo, mas não foi porque eu pequei. Não foi porque eu fiz um negócio errado. Foi porque Deus queria estreitar as relações de Jó com ele. A gente tem a tendência a ver as coisas assim. A gente tem a tendência a ver que quando, toda vez que a gente ganha alguma coisa, é Deus que está nos recompensando porque a gente é bom. Porque a gente é um cara legal, porque a gente está seguindo o caminho dele. Essa visão, na verdade, não é especificamente cristã, essa é uma visão pagã que entrou no ambiente cristão, que a gente herdou, certo, dos nossos antepassados pagãos e não dos nossos antepassados judeus. Se infiltrou, exatamente. O judeu fala, não, olha, às vezes você faz o que é justo e aí Deus te dá uma recompensa. Certo? Mas a recompensa que ele te dá depende do quê? Certo? Depende da sua relação efetiva com ele. Se você precisa estreitar a sua relação com ele, a recompensa que ele pode te dar pela sua justiça é uma paulada. Como aconteceu com Jó. Mas fazer o bem esperando o troco também não dá certo. Pois é, já não é tão bom assim, né? Exatamente, o que o Jesus vai falar, olha, é o seguinte, olha, pelo contrário, você fazer o bem esperando ganhar uma recompensa é querer pouco. Então, se você fizer as coisas para estreitar a sua relação com Deus, você recebe muito mais. É diferente. Tá claro isso aí? Veja bem, por incrível que pareça, certo? Os judeus eles podem ter uma relação bastante comercial com as outras pessoas, mas eles não têm com Deus. De todos os povos, eles têm a relação menos comercial com Deus. Não entendi bem como é a relação dele com o dinheiro. Como eles prosperam? Qual que é o sentimento? Eles prosperam porque na medida em que eles encaram todas as suas experiências como uma sucessão de restrições à sua liberdade para se aproximar de Deus, Deus mostra a realidade para eles como justamente um panorama em que a vegetação cresce naturalmente. Um panorama paradisíaco. Agora, como Deus manifesta então o panorama paradisíaco numa sociedade humana? Dando riqueza para o sujeito. Veja bem, aí é que está. Não é verdade, o judeu trabalha porque Deus trabalhou 6 dias. Por isso ele trabalha 6 dias, ele não trabalha no sétimo. Ele trabalha para se aproximar de Deus. Certo. Mas não é só por isso que ele enriquece. É porque quando ele saiu do Egito, o que aconteceu? O faraó teimou tanto. No final ele falou, agora é o seguinte, não só vou libertar vocês do Egito, como vocês vão levar os despojos do Egito. Vocês vão levar peças de ouro do Egito para vocês. Tá claro isso aí? Quer dizer, olha, Deus pôs eles num sofrimento lá. Para quê? Para estreitar a relação com ele. Aí o sofrimento se intensificou. Então eu vou mostrar mais ainda a relação comigo. Quer dizer, antes eu ia dar uma lição espiritual para vocês. Vocês iam aprender a receber um bem espiritual. Mas como o sofrimento aumentou, agora além do espiritual, vocês vão ganhar também um bem material. Eles prosperam, vamos dizer, economicamente, porque eles mantêm essa relação como povo. Você entendeu? E isso aí, veja bem. Mas por que os outros povos não prosperam se eles seguem a sua religião? Não, veja bem, porque a religião deles não é do mesmo tipo. A religião dos outros não é do mesmo tipo que a do judeu. A religião do judeu consiste numa relação com uma pessoa transcendente. Entendeu? Mas isso é a mesma coisa que uma relação com uma pessoa boa. Quanto mais você vai formando uma amizade real com uma pessoa boa, o que acontece? Mais riquezas dela você vai obtendo. Não é assim? materiais e espirituais, ela não faz diferença. Pois é, Deus faz a mesma coisa com eles. Faz exatamente a mesma coisa. Deus vira e fala: olha, todas as riquezas são minhas, mas vocês são meus amigos, então eu dou para vocês. Ele partilha com eles como um amigo partilha com um amigo. Não, veja bem, é mais uma relação de amizade. Então qual é o título, certo? É claro que é. Qual é o título que os judeus e muçulmanos dão para Abraão? É o que diferencia Abraão espiritualmente de todos os homens. Abraão era o amigo de Deus. Ele formou uma relação de amizade com Deus. Você entendeu? Essa relação de amizade deriva do quê? Dos sacrifícios mútuos voluntários. É que nem assim, você está na escola e você pega o cara do lado da sua carteira colando, né? E aí você, tá bom, não vou te dedar, né? O que acontece? Você sacrificou um pedaço da sua liberdade em nome daquela pessoa. Aí ele vem e sacrifica outro, né? Dá a liberdade dela para você. Assim vocês se tornam amigos. Não é isso? Pois é, Abraão foi o primeiro sujeito que fez isso com Deus. Então ele é o amigo de Deus. E no decorrer das gerações, o que acontece? Os judeus se veem como o quê? Como simplesmente nós temos que preservar esta amizade. E as amizades se preservam assim, sacrificando a sua própria liberdade. E quando você se sacrifica por um amigo, não é porque você quer uma coisa específica dele, mas porque você quer a companhia dele, você quer a parceria dele. De vez em quando essa parceria vai se expressar te emprestando dinheiro, te dando um dinheiro, te dando um ensinamento. Pois é, daí Deus se expressa assim com eles. Mas ele não, veja bem, eles não estão querendo receber um ensinamento espiritual ou um benefício material. Eles estão querendo preservar uma amizade. Na preservação dessa amizade, eles acabam recebendo essas coisas do amigo. Veja bem, é natural. É uma ação natural. Tá claro isso aí? Isso seria como assim, olha, meu avô criou uma amizade com fulano de tal. Aí meu pai continuou, preservou essa amizade. Aí agora eu vou lá e preservo ela também. Então também a Bíblia toda é a história de uma relação de amizade no decorrer dos séculos. Na medida em que essa história avança, certo? O que acontece? A relação vai se tornando mais consolidada e mais profunda. E os dois lados vão adquirindo o quê? Mais confiança um no outro. Quer dizer, a história da perseverança dos judeus nessa, no manter essa relação, certo? Sempre cercados de inimigos incrivelmente, incalculavelmente mais poderosos do que eles, não tem explicação. Não tem explicação. Qualquer outro povo na mesma circunstância tinha arregado. A gente fala, os deuses dos vizinhos são mais poderosos. Isso nos leva o quê? Essa relação de amizade, certo? Essa ideia de preservação de uma relação de amizade, certo? Nos conduz à ideia de povo eleito, que é outra ideia que também é incrivelmente mal compreendida por quem não faz parte do povo eleito. Quer dizer, para quem não é judeu, a ideia de que quando eles dizem nós somos o povo eleito, a gente fala, vocês estão se achando muito especial, vocês se acham bacana, acho que Deus gosta mais de vocês. Isso é não entender o que significa povo eleito para um judeu. Exatamente. Ter um exemplo. Um exemplo que, olha, para manter uma amizade com Deus, às vezes, mesmo você fazendo tudo o que é certo, você sofre mais do que os outros. Mais ainda, então eles consideram o quê? Que nós temos o dever de preservar essa amizade em nome de toda a humanidade. Tá claro, hein? Então o Deus dos judeus, ele é único em vários sentidos. Ele é único porque ele é um só. Porque para eles só tem um único soberano último, absoluto do mundo. Esse Deus. Ele é único porque ele se relaciona pessoalmente com aquele povo. Quer dizer, o tipo de relação que eles têm com o Deus deles também é único. Tá claro, hein? Veja bem, para nenhum outro povo consegue encarar a prosperidade assim, como eles conseguem. Porque a gente encara a prosperidade como fruto do nosso trabalho. Mas e se a sua prosperidade fosse o seguinte: seu melhor amigo chegou e falou, olha, cara, tá aqui, ó, 5 milhões de reais. Por quê? Porque você é meu amigo. Como você ia encarar essa prosperidade? Com gratidão, exatamente. Você ia simplesmente parar. Nossa, o mundo é um lugar imensamente bom. Eu só tenho que agradecer. É assim que eles encaram a prosperidade deles. Isso aqui foi um amigo que me deu. Então, quer dizer, além, certo, do valor material do negócio, tem o valor do ato de amizade. A receber esse presente e cuidar desse presente. Não desperdiçar esse. Exatamente, não dissipá-lo, não destruí-lo. E outra, eles também lembram o seguinte: olha, do mesmo jeito que eu recebi agora, eu sei que este amigo uma hora vai precisar o quê? Para que eu estreite as relações com ele, me fazer sofrer. E aí, isto aqui será a minha lembrança de que ele é um bom amigo. Terá uma lembrança dos favores. Tá claro, hein? Então, se pegarem as histórias bíblicas, elas são sempre isso. Então, eles são colocados numa situação de sofrimento que eles têm que ir suportando. Aí eles começam a se avisar: olha, você está sofrendo isso porque você esqueceu essa amizade. Você esqueceu essa amizade. Até que esse alerta do esquecimento da amizade é tão forte que eles vão lá e pedem perdão pro amigo. Fala, puxa vida, desculpa ter te esquecido. E aí eles entendem algo mais sobre o amigo. Porque o amigo mostra uma faceta para eles que eles não conheciam. que eles só podiam conhecer diante daquele sofrimento primeiro, passando por aquele sofrimento. Tá claro isso, hein? Então vamos fazer um pequeno intervalo.